rua quando vi disfarcei. O pôr do sol já passava das seis. Eu tentei não ceder, mas no fim me cedi. Foi tipo como a primeira vez. Mas quando eu olho pra você, eu me pergunto por que eu me sinto assim. São coisas que eu não sei dizer e ninguém vai entender o que acontece comigo. E quando o sol se pôr, eu desando e me perco no seu labirinto. E quando o sol se pôr, aí eu desando e me perco no seu labirinto. Primeira vez que te vi, lua cheia, a noite tão fria. O clima quente rolou, não esqueci. Me rendi por dentro e não queria admitir que um coração blindado não se envolve assim. Caminhei com a sorte pelas ruas desse mundo. Vivi tantas lombras do nada, cê mudou tudo. Te encontra céu aberto e a gente comemora que o melhor tempo é o nosso e dá mais uma história. Mas quando eu olho pra você, eu me pergunto por que eu me sinto assim. São coisas que eu não sei dizer e ninguém vai entender o que acontece comigo. E quando o sol se pôr, eu desisto. Sua densa intensidade. Até já perguntaram essa parada de verdade. Oh, a que viagem. Alguém pra reencontrar na estrada. Rolê sem hora marcada, amor de madrugada. E nessa de te ter de novo, coleciono sentimentos. Com você vou reviver os melhores momentos. Mas quando eu olho pra você, eu me pergunto por que eu me sinto assim. São coisas que eu não sei dizer e ninguém vai entender o que acontece comigo. E quando o sol